Análise política, fatos e a sempre polêmica opinião de Hélio Eduardo Lucas. Agora, na CBN Pós. Hélio Eduardo Lucas, bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da CBN. Ganhou repercussão nacional essa prisão de 3 guardas municipais aqui em Foz do Iguaçu. Está todo mundo curioso, inclusive, para saber a respeito de quem são esses guardas. Você conseguiu o nome dos 3 Sim, detidos? Sim, nós temos os nomes e vamos dar aqui. Até porque o que eles fizeram é uma coisa altamente deplorável. Veja você o que, que esses 3 indivíduos faziam. Usavam as armas que o município lhes dava, a viatura, o uniforme. Pior, usavam o nome da instituição para achacar muambeiros na BR-277. O modus operandi deles era o seguinte: eles ficavam ali parados com a viatura num posto de combustível da 277, a rodovia que leva para Cascavel. E ali eles ficavam monitorando as pessoas que passavam, possíveis compristas. Gente sem vergonha, esses 3 guardinhas. Aí ia atrás, parava, dava sinal e ali extorquiam os compristas. Essa era o modus operandi. Às vezes pegava dinheiro, às vezes pegava a própria mercadoria. Quem disse isso para nós foi o delegado-geral da Polícia Federal em Foz do Iguaçu ontem numa entrevista. Então os senhores Litter, Machado e Magno, os 3, vou repetir, Litter, Machado e Magno, desonraram a instituição Guarda Municipal, que é uma instituição muito forte, ajuda a combater a criminalidade aqui na cidade. Eles passaram para o outro lado. De tanto mexer com bandido, viraram bandido também. Pois é, eles ficaram durante 5 meses sendo investigados, ninguém está supondo aqui não, porque o juiz federal da 5ª Vara Criminal que mandou prender, juiz nenhum manda prender ninguém baseado em meras suposições, ouvi dizer. É que tinha fatos, tinha provas, tinha grandes evidências de estarem praticando crime. Portanto, eu repito, o senhor Litter, o senhor Machado, o senhor Magno, hoje estão fazendo um curso de leãozinho, estão na cadeia, e lugar na cadeia policial, guarda municipal que faz às vezes de polícia, apesar de não ser polícia, quando vai preso, a vida deles não é boa, porque eles são hostilizados na massa carcerária, não gosta dessa gente lá dentro. Enfim, fica o registro aí. Tivemos ontem uma notícia, uma operação realizada principalmente lá na capital paranaense, Curitiba, que resultou na prisão de um ex-delegado-geral da Polícia Civil no estado do Paraná. E aí eu lhe pergunto, Lucas, o que está acontecendo exatamente nessa questão entre o GAECO e a Polícia Civil? Tudo começou, Guilherme, quando um cassino clandestino lá em Curitiba, no Parolim, né, tinha um cassino lá, todo mundo sabia que lá tinha jogatina. E a polícia não fazia nada. Até que um belo dia, 3 ou 4 investigadores de polícia decidiram invadir o local e prendeu todo mundo. Aí a casa caiu desses 3 policiais civis, 3 ou 4 lá. Porque os delegados se sentiram desprestigiados, que alegaram que para fazer uma operação daquela precisava de um delegado. Ora, meu Deus, por que que o delegado não foi coibir antes dos investigadores terem invadido? Foi daí que tudo começou. Esses investigadores passaram, quase que foram presos. Daí começou essa queda de braço, o GAEC entrou no meio. Existe também uma teoria de que políticos do Paraná que querem acabar com o GAEC, que é o grupo de elite do Ministério Público que combate o crime organizado. O GAEC, uma das principais funções do GAEC é combater, é fiscalizar a atividade policial da Polícia Civil e Militar. É só nós vemos aí, vira e mexe, o GAEC tem prendido policiais corruptos, acusados de corrupção. Para vocês terem uma ideia, o delegado Alexandre Rorato, da Polícia Civil, que durante 10 anos, quase 10 anos, ficou aqui como delegado do GAEC, foi mandado embora daqui. O secretário de segurança, o Cid Vasquez, assinou a portaria mandando ele embora. E o GAECO ficou sem delegado aqui. Outra coisa, tem uma determinação também da Polícia Civil que os policiais que trabalham nos GAECOs, quer seja militar ou civil, tem que fazer um rodízio. A cada um ano eles são mudados, eles são tirados de um lugar e mandados para o outro. Os coordenadores do GAECO, que no caso aqui é o doutor, o promotor Oswaldo Simeone, se insurge contra essa iniciativa porque ela não tem sentido. Imagino quando o policial começa a pegar o fio da meada de uma investigação, tem investigação que leva 2, 3 anos, né, crime organizado, aí ele é remanejado. Então, aconteceu isso, o GAECO foi lá ontem e prendeu o Michelotto. O Michelotto era o delegado-geral da Polícia Civil, né, foi substituído pelo Riad dias atrás. Michelotto está preso. Mas não foi o GAECO que prendeu. Mas quem mandou prender o senhor Michelotto, frise-se, foi a justiça. Porque ninguém pode ser preso, a não ser em flagrante, só através de decisão judicial. Portanto, quem mandou prender o delegado-geral foi a justiça. Um juiz de Curitiba assinou o mandado de prisão, o GAECO foi lá e prendeu. É isso que está acontecendo. Agora, é preciso ficar bem atento que o GAECO do Paraná, existe GAECO em quase todas as principais cidades do Brasil. O GAECO do Paraná tem uma história de grande prestação de serviços aos paranaenses. É um órgão sério. Eu nunca não me lembro de ter visto nenhum membro do GAECO acusado de corrupção. Pelo contrário, os GAECOs do Paraná combatem a corrupção. Portanto, que não pensem em acabar com os GAECOs no Paraná. Câmara Municipal aqui de Foz do Iguaçu, Lucas, o que é que temos de novidades? Temos o samba do crioulo doido. Se você quiser se divertir, você vai nas sessões da Câmara Municipal. Ali virou um samba do crioulo doido. Por exemplo, ontem, o senhor Nilton Bobato, que em todas as sessões da Câmara se prepara, infla o peito e vai para a tribuna descer a borduna na atual administração, especialmente ele, o Nilton Bobato, é especialista em saúde pública, porque ele entende muito que ele foi diretor da saúde pública na administração anterior. Toda sessão o Nilton vai reclamar do Hospital Municipal, da Fundação de Saúde, etc, etc. Ontem ele não foi. Por que que ele não foi? Porque tinha aquela rebordosa. O Tribunal de Contas do Estado está pedindo ao Paulo que explique um negócio de 4 milhões lá da construção do hospital, que os números não batem. Portanto, o Nilton podia, era uma excelente oportunidade dele, o vereador Nilton, ter preocupado a tribuna para explicar isso aí. Mas não foi. Quem foi no lugar dele foi o Vitor Assi, com um jornalzinho, a gazetinha na mão, e disse lá, comentou a reportagem, e o Bobato ficou quietinho, pianinho, pianinho. O Zé Carlos também ocupou a tribuna e disse lá, ao vivo e a cores, todo mundo escutaram, que o Vitor Assi está com problema de cabeça, né? Está doente da cabeça. Sugerindo que o cidadão, nosso nobre vereador, estaria ficando louco. Quando ele falou isso, o Vitor Assi pulou nas tamancas. Opa, pediu uma parte, disse que não está doente, não, até porque o Zé Carlos não é médico para dizer se ele está doente ou não. Enfim, essas baixarias. E para terminar, o nosso vereador fecha, o Paulo Rocha, ele está tomando uma atitude agora que vai mudar os rumos do município, vai ficar na história. Ele está pedindo autorização ao PSB, o partido ao qual ele pertence, para ele participar dos comícios do PSB, porque a eleição daqui um pouco nós teremos eleições. E o Paulo Rocha quer ir nos comícios com aqueles ternos vermelho, amarelo, cor-de-rosa que ele usava na Câmara, que foi proibido, né? O Mogênio fez uma grande lei proibindo ele de ir com ternos coloridos. E agora ele vai pedir para ir no comício no palanque do Reni Pereira. Será que o Reni vai autorizar, Guilherme? Eu quero ver ele no horário eleitoral também com terno colorido, viu? Isso é algo interessante. Será que o juiz eleitoral vai proibi-lo também, Guilherme? Pois é, não há nenhum impedimento, né? Pelo que a gente sabe, vai de uma decisão interna do partido mesmo, né, Lucas? Eu acho que é o seguinte, isso é a liberdade de expressão. Inclusive ali na cama, fizeram lá, baixaram uma portaria para que ele não fosse mais de terno vermelho, marrom ou cor-de-rosa. Ora, meu Deus do céu, tem coisa mais importante para ser verificado. Enfim, é a nossa Câmara de Vereadores nos surpreendendo a cada sessão. Lucas, para fechar o comentário de hoje, essa questão do Edgar Bueno lá em Cascavel. A decisão coloca o professor Lemos como o novo ocupante da prefeitura. Que reviravolta, hein? É verdade, né, Guilherme? Foi julgado um mérito, significa dizer que hoje, ou mais tardar, até sexta-feira, quinta ou sexta, amanhã, assim que o acórdão do TRE for publicado, o professor Lemos assume a prefeitura. E o Edgar Bueno ficou pendurado na brocha. Agora ele deverá recorrer ao TSE em Brasília. Eu falo sempre aqui, né? Caçar mandato de político, que é eleito por milhares de votos, é muito difícil. Mas lá do TSE, são os ministros lá que julgam, e pode sair de tudo lá. Inclusive, podem reverter essa decisão. Mas enquanto não reverter, o Edgar Bueno já era. Perdeu o cargo. E o professor Lemos, que era louco para ser prefeito de Cascavel, agora está lá. Ele é do PT. Vamos ver o que ele terá para fazer para aquela cidade. Eduardo Lucas, você volta amanhã? Eu volto. Tenham todos um bom dia.